ensinar. Todo mundo pode ganhar. Todo mundo pode ganhar. É só comprar o presente do papai na Cricena. Nas compras acima de 20 reais, você ganha na hora um cupom que dá direito a uma super foto com o papai. Não precisa de sorteio. Promoção Papai Bem na Foto Cricena. Presentes em até 5 vezes sem entrada e sem aumento. A Cricena cuida mais de você. Uma parceria em Curvelo com Calazans Foto, em Várzea da Palma com Sérgio Foto e Vídeo e em Corinto, Pirapora e Buritizeiro com Foto Caravelas.